O grupo Céus Limpos, que surgiu de conversas exploratórias, impõe-se como um grupo informal composto por 7 testemunhos, num movimento que procura descortinar melhor as causas mais profundas dos incêndios que deflagraram na região centro no mês de outubro. Em conferência realizada esta terça-feira na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, João Diniz de Vila Franca da Beira, elemento do grupo dos Céus Limpos e conhecido dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, exigiu que se vá mais fundo, que se analise melhor, sem hesitações e sem reservas mentais, acerca das causas e das consequências do incêndio. Consideramos-nos como sobreviventes dos incêndios de 15 e 16 e somos também vítimas desses mesmos incêndios e que por isso entendemos participar com este grupo que é informal num movimento que procura descortinar melhor as causas mais profundas desta extrema violência que constituída pelos incêndios, pela maneira como eles deflagraram, pela maneira como eles se desenvolveram, pelas terríveis consequências que desencadearam em toda a nossa região e que, portanto, que exige que se vá mais fundo, que se analise melhor, sem hesitações e sem reservas mentais sobre as causas e também sobre as consequências que continuam a ser terríveis para esta nossa região. Nós, Grupo Céus Limpos, também queremos contribuir e dizer e trazer à liça aquilo que outras pessoas, outros movimentos e organizações não dizem ou dizem à boca calada, para que também das entidades oficiais e a própria opinião pública nunca venham dizer que não ouviram, que não sabiam, que nunca ninguém lhes disse. Não. Portanto, a nossa contribuição é também com o objetivo de reconstruir o presente para prevenir um futuro melhor. Portanto, aquilo que aconteceu foi verdadeiramente terrível, de tão excepcional e com consequências tão terríveis como nunca esta região centro conheceu. Nunca em 4 meses, na história do nosso país, aconteceu uma tragédia humanitária tão grande e, sobretudo, aconteceu um desastre socioeconómico tão relevante como o que aqui aconteceu. Nunca aconteceu nada sequer parecido. E, portanto, esta situação de tão excepcional não pode ser encarada pelos governantes, pela opinião pública, como se fosse um incêndio rotineiro, daqueles incêndios que nos visitavam todos os verões. E que, não, isto, nós temos que rebentar as burocracias mentais, temos que rebentar os tabus para poder ir mais fundo nas verdadeiras causas e nas consequências tremendas, trágicas e desastrosas que estes incêndios provocaram. Com força para mostrar a cara, é como se descrevem os sobreviventes do incêndio de outubro. Cónica Dia, mentora do grupo, acerca de o número de elementos que o grupo reúne atualmente, revela que podiam ser muitos mais. Aqui, as pessoas que têm a força para mostrar a cara, é uma pena que somos este grupo de 7 pessoas. Podíamos ser muito mais pessoas, porque nós sabemos que há mais pessoas que viam coisas estranhas neste incêndio em outubro, mas nós fazemos o arranco, que é muito importante. As testemunhas que marcaram presença na conferência estão crentes de que a intervenção humana nesta guerra climática foi evidente. Assim, os sobreviventes revelaram terem testemunhado a existência de aviões e drones naquela fatídica noite. E andei de um lado para o outro de bicicleta. Quando eu tentava chegar já perto da Casa dos Espíritos, ouvi um barulho por cima, já não consegui passar, muito fogo, não consegui passar. Eu voltei para trás, mas ao voltar para trás, ouvi por cima da minha cabeça um som estranho. Som estranho que me ficou na cabeça e eu não sabia o que era aquilo, pronto. Mas era um som. Segundos depois, a Casa dos Espíritos arrebentou. Passado 1 minuto ou 2, arrebentou outra casa em frente. Botijas de gás, tudo quanto era lá de arrebentarem. Passados uns dias, eu estou numa festa, que é a festa de Feira do Porco e do Enchido, e para minha De surpresa, ouço mesmo som por cima da cabeça. Quando eu olho, o que é que eu vejo? Um drone a tirar fotografias. Portanto, devia ter sido um drone que passou. Se era, se não era, não sei. O grupo Céus Limpos, que já foi recebido pela Comissão Técnica Independente, criada pelo Conselho de Ministros, a fim de serem estudadas as causas do incêndio, aguarda agora ser ouvido pelo coordenador da Unidade de Missão contra os Incêndios Florestais e pelos presidentes das câmaras municipais da região. A próxima iniciativa do grupo vai acontecer já no dia 3 de fevereiro, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de Oliver do Hospital, com uma palestra conduzida pelo terapeuta Benjamin Levy, intitulada Geoengenharia para o Controlo do Clima, uma arma não oficial exótica e incontrolável.